Sinceridade nos olhos, tenho dúvidas diárias. Todos são invejosos, todas são mercenárias. Deixaria vocês orgulhosos se eu seguisse outras áreas. Incertezas é óbvio, e hoje eu tenho várias. Sendo que uma das dúvidas é como paga as dívidas. Sendo que eu vivo da música, vendendo as batidas e tendo uma vida pública, sendo sempre seguida. Porque ninguém tá imune da inveja adquirida. Mas imagina a pressão em tudo que você faz. Sendo orgulho pro irmão, não desaponto meus pais. Não posso ajudar minha irmã, mas queria poder fazer mais. Tentando ter a mente sã em um mundo de animais. Uma vez um fã me disse que eu salvei ele com a minha rima. Queria que isso servisse no namoro com a minha mina. Porque cada tolice a gente sempre termina. Queria que ela visse que não faço isso pra termina. Obrigado a quem bota fé, agradecer ao mínimo. Mas não quero mais do que lealdade de dízimo. Mas lealdade tá escassa com o passar do tempo. Então eu vou ser tipo Valdomiro, quero mais que 10%. Admito, eu já pensei se vale a pena ser verdadeiro. Porque hoje eu vejo vários falsos aí fazer dinheiro. Mas se eu decidir subir no palco, me dedico por inteiro. Eu não vou me entregar por um sentimento passageiro. Na escola então, só queria ser um moleque top. Com a caneta na mão, sem tablet ou laptop. Comecei sem direção, fazendo uns rap pop. Mas hoje meu coração me manda em caps lock. Pra que eu não me venda, mesmo que paguem à vista. Espero que cê entenda, mereço cada conquista. Se o sucesso é passageiro, meu rap é motorista. Me desculpa, parceiro, esse é meu ponto de vista. Sucesso para quem gosta da música, né? Eu acho que toda pessoa que pensa em progredir na música, né? A se aprofundar, seja ela qual for, música sertaneja, música gospel, né? O próprio rap, hop, né? Que hoje está praticamente na mídia. Eu acho que todo rap que se preza, né? E que gosta de cantar o rap, né? Deveria mesmo se aprofundar da maneira que ele acha que está de acordo com a sua carreira e também ter do lado dele aquelas pessoas que gostam dele, que apoia, né? Que é o caso do meu filho, que canta rap, né? E que é um produtor musical. Eu me chamo Genivaldo, eu sou o pai do Eze, né? Que é o nome dele na música, né? Como é Uzi, e gosto muito, na fala a verdade, do rap dele, porque é um rap que dá gosto de ouvir. Não precisa nem insistir, né? Porque o menino é fera. Esse é meu ponto de vista.